Nós temos crédito de até 18 mil reais aprovados para você, em até 84 parcelas para pagar. Trabalhamos também com antecipação de saque aniversário do FGTS, Auxílio Brasil, Crefaz, Servidores Estadual, Federal e Forças Armadas. E nova assessoria em Santa Cruz, Shopping New Center, Loja 20, primeiro andar. Ligue para a Inova, 988-150637. Crédito é pra já. Quer levar mais qualidade para sua família? Na Nafisa Avícola, você dispõe do melhor frango da região, o Gostosão. Além do melhor preço e descontos especiais para revendedores. Ovos, peixes, mortadelas e frios diversos. Entrega em domicílio. E atenção! Promoção extraordinária. Linguiça de frango Bonaves, pacote, apenas R$ 9,99. Nafisa Avícola, vendas em grosso e no varejo. Rua Camilo José da Rocha, 191, por trás do Mercado Público. Fone 3291-2851 e WhatsApp 98890-6017. Santa Cruz, Nafisa, o melhor frango para você saborear. Organização Nielmo e Família. Você já provou os biscoitos e bolachas da indústria de massa suprema? Sim, são irresistíveis. Para toda hora. A Massas Suprema produz e comercializa biscoitos e bolachas em diversas gramaturas. Bolachas Medalhão Favorita, biscoitos Palito e Real, Oval, Sete Capas e Imperial. A matéria-prima é da melhor qualidade. Experimente já. Ambiente acolhedor, amplo, moderno e com higienização adequada. À venda em todos os supermercados da região. Massas Suprema, uma delícia de massas. Vendas em grosso e no varejo. Rua Manuel Moreira Gato, 106, bairro Maracujá. Fone WhatsApp 999658158, Santa Cruz. Organização Olivan e Mônica. E já chegou o Natal Demais, pra você enxergar melhor a beleza da época mais amada do ano. Veja com seus óculos novos a união, o amor, o carinho e a amizade que fazem parte desse clima natalino. Neste Natal, renove sua visão e participe da promoção como você nunca viu antes. Compre o seu óculos de grau e ganhe um ano de armação grátis. Isso mesmo, um ano de armação grátis é só aqui nas Óticas Demais. Aproveitem que é Natal, aproveitem que está demais. Óticas Demais. Mais, mais saúde, mais visão, mais você. Está gastando muito com energia elétrica? Nós somos a Sanergy Energia Solar, pioneira na região do Trairi, e esse problema podemos resolver. Com projetos personalizados, podemos reduzir sua conta de energia em até 95%. Oferecemos uma linha completa em serviços residencial, comercial, rural e empresarial, gerando energia e economia para você e o seu negócio. É o sol dividindo sua força com você. Sanergy, quem conhece, confia muito. Farmativos, sinônimo de responsabilidade, porque cuidamos da sua saúde. A Farmativos é a melhor farmácia de manipulação do interior do estado, oferecendo um serviço de excelência, e a equipe de profissionais é altamente capacitada e tem farmacêutico durante o horário de funcionamento. Fale com o seu médico para ele prescrever o medicamento manipulado, pois tem a mesma qualidade, segurança e é bem mais barato. E mais, aproveite e conheça a linha de suplementos, produtos naturais e proteção solar. Farmativos, a sua farmácia de manipulação em Santa Cruz. Rua Ferreira Chaves, 94, Centro, próximo ao Banco do Nordeste. Fone 3291-3863. Faça suas compras no mais completo atacado e varejo da cidade. No Atacarejo Santa Rita, tem tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete, hotéis e também para a dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. No Atacarejo Santa Rita, você encontra de tudo. Se você faz questão de economizar, então vá conferir. Atacarejo Santa Rita, onde você compra no atacado e varejo com as melhores ofertas. E ainda participa da promoção semanal. Concorra a uma cesta básica toda semana. Atacarejo Santa Rita, Rua João Bianor Bezerra, 94, Centro. Telefone 3291-2418. Santa Cruz, organização Irã e Família. Aceitando todos os cartões. É muito mais negócio comprar aqui. Ela que esteve sempre com você, logo estará com você em todo lugar. Vem aí a próxima atração. As lojas Maré Mansa informam a próxima atração. Tarde Nordestina. O melhor Natal de todos os tempos é aqui nas lojas Maré Móveis. Tudo preparado com muito carinho para você poder renovar sua casa com as grandes ofertas de fim de ano na Gigante do Varejo. Nova cozinha Itatiaia Star Vegas, com balcão incluso da grande, à vista R$ 1.299 ou mensais de R$ 129,90. Linda mesa Rufato Alvorada, 6 cadeiras com canto arredondado, 100% MDF, à vista R$ 2.399. Ou mensais de R$ 239,90. E só lembrando que agora ficou mais prático ter o seu cartão Marecard. É só entrar no nosso Instagram, @maré.móveis, clicar no destaque fixado, seguir o passo a passo e, sendo aprovado, você compra toda a loja em 12 vezes sem juros. Lojas Maré Móveis, há 51 anos, é de casa, é da gente. A partir de agora, a Rádio Santa Cruz AM apresenta o programa Tarde Nordestina. Irreverência, participação popular, alegria e o melhor da música nordestina. Um programa arretado, com a apresentação alto astral de João Fernandes. No ar, o programa Tarde Nordestina. Eita, são 4h16, 4h16. Estamos no ar, programa Tarde Nordestina. Hoje são 4h16, agora 4h16, né? Hoje, sexta-feira, 16 de dezembro de 2022, né? Última vez que a gente vai tocar o sininho aqui, o chocalho, né? Balançar o chocalho do programa Tarde Nordestina. Eu acho que eu tô pensando até em leiloar esse chocalho aqui, viu? O ouvinte que fizer a maior oferta leva o chocalho aqui do Tarde Nordestina, viu? Tá aberto aqui, a partir de R$ 50 o lance. Quem quer comprar o chocalho do Tarde Nordestina, que tá indo embora, tá acabando. Hoje é o último programa do Tarde Nordestina. Você já deve ter acompanhado aí o anúncio da programação da 98.3 FM, que estreia segunda-feira que vem. A Rádio Santa Cruz passa a ser FM a partir de segunda-feira. E aí, mudanças, né, na nossa programação. Dentre essas mudanças, aqui o João Fernandes vai deixar o Tarde Nordestina. O Tarde Nordestina não vai mais existir, né? E a gente passa a integrar a programação da manhã da Rádio Santa Cruz, né? Como vocês já sabem. Então, eu tô falando sério aqui do leilão o chocalho, né? Pedi caro a partir de R$ 50, vou baixar então. Não vamos começar um lance. Ninguém começa lance. Já acontece, né? O leilão tá alto demais, ninguém não abrir concorrência, né? Então tem um nomezinho que fala quando não aparece ninguém, né? Num leilão. Agora fugiu da memória aqui o nome. Mas enfim, tá aberto aqui o leilão para adquirir aqui o nosso chocalho do Tarde Nordestina. Quem vai comprar? No nosso último programa aqui do da sua 1410, indo embora, né? Hoje a gente fica no ar no final de semana, mas para informar, né? Pra falar um pouco mais da nossa programação, das novidades que virão, né? Esse final de semana, sábado e domingo. Aí na segunda-feira, aí já é valendo, amigo, já estaremos com a programação e muito vai ser falado aí durante esses dias, não é isso? Bom, já são 16h mais 19 minutos, eu vou trazer o primeiro forrozão de hoje. Primeiro forrozão de hoje aqui do Tarde Nordestina. Quem vai cantar? Cavaleiros, né? Cavaleiros do Forró cantam 10%. Pra você que tá ligadinho conosco, muito obrigado pela audiência. Vamos embora, que é o último programa já com um gostinho de saudade aqui do Tarde Nordestina já. Cada doce cai na conta e os 10% aumenta. Capricha, safoneiro. Ô, garçom, uma dose aqui pra essa mesa, por favor. A noite é nossa, filho. Renan de padeiro pra você.

João Fernandes. João Fernandes, comunicando. Atenção, ouvintes! A partir desta segunda-feira, dia 19 de dezembro, começaremos a escrever uma nova história da Rádio Santa Cruz. Inauguraremos a nossa 98.3, a sua Santa Cruz FM. A partir desta data, você vai acompanhar a nossa programação sintonizando 98.3 na faixa de FM. Prepare seu rádio. E não esqueça, a Rádio Santa Cruz, a partir de segunda-feira, 19 de dezembro, será FM 98.3. Com você, em todo lugar. E atenção, minha amiga e meu amigo, você quer controlar aí suas taxas de triglicerídeos, colesterol ruim, ácido úrico, diabetes e pressão alta? Tome o Acabe todos os dias, isso mesmo. Com o Acabe, dê adeus à azia, má digestão, mau hálito e gordura no fígado. O Acabe também auxilia no combate ao refluxo, úlceras, gastrite, má circulação, prisão de ventre, enxaqueca, também dores causadas pelas pedras nos rins e na vesícula. Tudo que você come te causa dores no estômago e te enche de gases, então você precisa tomar o Acabe. Tomando o Acabe, você vai cuidar da sua saúde e ainda vai poder comer tudo que tem vontade sem se sentir mal. É muito bom, não é? Mas atenção, gente, o Acabe é vendido apenas em farmácias e tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco. No Mercadinho Santa Rita, em Sítio Novo, todo dia é dia de ofertas. E o cliente ainda participa do show de prêmios Natal Feliz. Nas compras a partir de R$50, preencha o cupom e concorra a caixa térmica, fogão quatro bocas, tanquinho de lavar roupas, cafeteira, ferro de passar roupas, batedeira e bicicleta infantil. Sorteio dia 20 de janeiro de 2023, às 16 horas. O Mercadinho Santa Rita aceita os cartões Visa, Master, Hipercard, cartão Bolsa Família Débito e o cartão próprio da loja. Tricard com até 45 dias para pagar. Fone WhatsApp 99 9963-5599. Organização Miriam e Marcos. Comece 2023 de casa renovada e com carro e moto na garagem. O show de prêmios da Rede Com é a oportunidade que você esperava para reformar a casa com economia e qualidade e ainda concorrer a 25 motos e um Fiat Mobi zerinho. Passe na Rede Com mais próxima, compre a partir de R$50 e receba um cupom para concorrer. Fim de ano com casa renovada e com show de prêmios é na Rede Com. Rede Com Santa Cruz, 99607-4200. Atenção, aposentados e pensionistas do INSS e beneficiários do PPC Loas de Santa Cruz e região do Trairi. Acabou de se aposentar e está com dúvidas de onde fazer o seu empréstimo? Na Consigne Promotora de Crédito, você realiza o seu empréstimo de até R$17 mil e paga em até 84 parcelas. Só a Consigne tem os melhores bancos com as melhores taxas do mercado. Faça seu empréstimo com quem entende do assunto. Afinal, são 25 anos de experiência bancária. Em Santa Cruz, Rua Cosme Ferreira Marques, 31, ao lado da Maré Móveis. Fone e WhatsApp 99118-6359. Organização Serginho. Ei, você já conhece a Galdino Cell Express? Não? Então não perca tempo. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos produtos com o melhor preço da cidade. Temos capas para celular, películas, carregadores, fones de ouvido, caixa de som e muito mais. Vem pra Galdino Cell Express, na Rua Doutor Pedro de Medeiros, em frente à Farmácia Bem-Estar, no centro de Santa Cruz. O que me move é a inovação. Eu sigo essa rota por onde eu passar. Deixo um pouco de mim pra voltar, sempre que alguém precisar. O que me move é a inovação. Eu sigo essa rota por onde eu passar. Deixo um pouco de mim pra voltar, sempre que alguém precisar. Clínica e Laboratório Inovate, onde o atendimento vai sempre além, é humanizado. Mais de 26 especialidades à sua disposição. Às margens da BR-226, saída para Currais Novos, em Santa Cruz. Quer deixar a sua casa ainda mais bela? Na Real Móveis, você encontra os melhores produtos e marcas para cama, mesa e banho. E tem mais novidades em utilidades domésticas, louças, plásticos e mais. Lindas peças em alumínio, conjuntos de caçarolas, panelas simples e sofisticadas, natural e em cores. Um luxo! Real Móveis, seu conforto sob medida. Aceitando todos os cartões. Rua Doutor Pedro Medeiros, 199. Fone 3291-4437. Organização do Dé e Família. Produtos de excelência, com a melhor qualidade, variedade e preço justo. A Destaque Material de Construção é uma loja completa. Ferramentas, tubos, conexões, materiais elétricos, compressores, bombas Duncor e Analger. Além de produtos para piscinas e jarros decorativos. E o cliente dispõe do sistema tintométrico da Coral com mais de 2.000 cores. Destaque Material de Construção. Deus está conosco. Em dois endereços. Na Rua Eloy de Souza, 220 Centro. E na Avenida Rio Branco, 717. Em frente ao Terminal Rodoviário de Santa Cruz. Essa loja não fecha para o almoço. Fone WhatsApp 998205825. E agora na Mundial Fashion tem uma super novidade. O setor de sapataria, onde você vai encontrar as melhores marcas de sapatos, tênis, sapatênis, sapatilhas e muito mais. A Mundial Fashion fica no Shopping Trairi Center, em Santa Cruz. A mudança foi pensada em você. Nossa história também é sua. O SAAI informa a hora certa. 4:33, 4:33. A água é o elemento fundamental para a existência da vida. Por isso, devemos economizá-la. Ao lavar pratos e panelas, remova bem os restos de comidas e jogue-os no lixo. E ao ensaboar as louças, mantenha a torneira fechada. Ao lavar e enxaguar louças e roupas, utilize apenas o necessário. Pense, cuide e consuma. Água. Usando bem, ninguém fica sem. Uma campanha do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Cruz. Faça a sua parte. Economize água. Preserve a vida. Estamos apresentando o programa Tarde Nordestina. João Fernandes. Pois é, estamos de volta aqui. São 4:33, 4 da tarde, mais 33 minutos. A partir da segunda-feira, dia 19 de dezembro, começaremos a escrever uma nova história, né? Da Rádio Santa Cruz. Inauguraremos a nossa 98.3, a sua Santa Cruz FM. A partir desta data você vai acompanhar a nossa programação sintonizando 98.3 na faixa de FM, tá? Então prepara aí o seu rádio e não esqueça, a Rádio Santa Cruz a partir de segunda-feira será FM 98.3 com você em todo lugar. Quando segunda-feira não vem, a gente se despede aqui do Tar Nordestina, né? Muitos anos aqui apresentando o Tar Nordestina. E o programa vai dar adeus. Está dando adeus hoje, né? É o último programa Tar Nordestina, viu, gente? Minha amiga Rita Bezerra. Boa tarde, Rita. Cadê a Rita? Com Luiz Gonzaga. Shot das meninas. Fez tudo os familiares, você e sua amiga. Valeu, Rita. Obrigado, viu? Shot das meninas, né? Shot das meninas. É, eu vou trazer sim aqui com o Luiz Gonzaga, viu? Inclusive, você pediu com o Luiz Gonzaga, vamos trazer então com o Luiz Gonzaga, né? Que tem aqui com Osmar Monteiro e outros cantores, mas a gente traz com o Luiz Gonzaga, né? Rita Bezerra participou, minha amiga Ritinha de Basílio, não, hoje, Ritinha da 1º de Maio, né? João Fernandes, boa tarde, boa amiga. Boa tarde, João, boa. Quero ver hoje com Anjo Azul, não sou de ninguém, nome demais esse forró. Certo. Vai para Lourdes, Guitanu e Tiago, a minha irmã Joaquim da Banana, minha sobrinha Humilda. E para todos aqui da 1º de Maio, e para Pintinha Mota Táques, a Neida Maria, a Dedé, a Gil, a Ronaldo. E a Jamília, o esposo dela, Fugêncio, carroceiro, e a Romida da Frei Miguelinho. E a Elisa, o Leide lá no conjunto, a Preta e a Bia. E para todos que estão na escuta. Então, boa tarde, amiga, e tchau. Ah, boa tarde a você. Oi. E a Paulo João Pessoa e a Maria Luísa. Muito viu? Bem, presta atenção. Tá certo, amiga. Valeu, obrigado, viu? São 4:35, já já eu trago mais participação. Mandaram

apegar a ninguém. Vai, bebê, que o solo é teu. Pelo ano estilizado, agora são 4h42, né? Programa Tarde Nordestina, último programa aqui da sua Santa Cruz AM, do Tarde Nordestina, né? Final, segunda-feira, estrearemos a programação da 98.3 FM. A gente continua com o nosso leilão aqui, ó. Você veja que o nosso chocalho aqui tá funcionando bem, né, ó. Tá na medida, dá pra você botar aí na sua cabra, né, no seu bode, no seu boi, na sua novilha. Então, não é nem sorteando, eu podia sortear, né, ao invés de leiloar o nosso chucai. Vamos premiar um ouvinte com o chucai do Tarde Nordestina. Gente, são 4h43, a gente segue com o nosso último programa nesta sexta-feira. Sexta-feira nunca foi tão nostálgica como está sendo essa, né, dia 16 de dezembro. Saudade, Luan Estilizado, combinou até com a música aqui, o título da música pelo menos. Vamos curtir, daqui a pouquinho a gente volta. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube do meu segredo, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. E o coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já tá tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu esteja no seu passado, mais uma página que foi o seu diário apagada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Ai, porra! Você mata uma mão lá no espeto estilizado. Lá no espeto estilizado, bebê. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube do meu segredo, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. E o coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já tá tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi o seu diário apagada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida, da minha vida. Atenção, ouvintes! A partir desta segunda-feira, dia 19 de dezembro, começaremos a escrever uma nova história da Rádio Santa Cruz. Inauguraremos a nossa 98.3, a sua Santa Cruz FM. A partir desta data, você vai acompanhar a nossa programação sintonizando 98.3 na faixa de FM. Prepare seu rádio. E não esqueça, a Rádio Santa Cruz, a partir de segunda-feira, 19 de dezembro, será FM 98.3. Com você, em todo lugar. E atenção, minha gente, porque agora eu vou falar da pomada negra. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a poderosa pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. Sabe aquela dor insistente nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros ou nas costas? A pomada negra resolve, gente. A pomada negra alivia as dores de quem sofre com reumatismo, dores musculares, dormências, formigamentos e cãibras. Se tem passado as noites em claro e sofrendo aí com as dores por todo o corpo, tem alívio imediato usando a poderosa pomada negra. A pomada negra age diretamente no foco da dor, acabando com o inchaço nas articulações. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco e só é vendida nas farmácias. Compre a sua! Na Telecab também tem mais conexão no combo TV mais internet. Contrate o plano Start TV e tenha 150 MB de internet, 50 canais, app Beat Trends e duas telas no Telecab Play. TV e internet a partir de R$89,90. Bom demais, não é? E ainda pode ficar melhor. Personalize a velocidade do seu combo de acordo com a sua necessidade. Você quer 150, 300, 500 ou 750 MB no seu combo TV e internet? Se tiver na dúvida, deixa com a nossa equipe. A gente te ajuda. Chame aí no zap. 84 31900808. Mais conexão Telecab, TV Internet Campeãs. Olá, meu povo maravilhoso! A data mais linda do ano está chegando, clima natalino. E a loja Pedra Céu está cheia de ofertas para você. Descontos imperdíveis para deixar a sua casa mais linda. Muitas opções em televisores, refrigerador, eletrodomésticos, celulares e muito mais. Olha só, um ambiente aconchegante, climatizado. Aqui você compra o que precisa, com o precinho especial, melhores planos de pagamento. Aqui você ganha suporte, cartão fidelidade e aquele atendimento que você merece. Pedra Céu, comunicando você. Rua Eloy de Souza, número 88, Centro, Santa Cruz. Fone 3291-2742. Atenção, Santa Cruz! Tem novidade na cidade! Agora, Lolita Modas, a loja que veste o Rio Grande do Norte. Preços tabelados, peças de 20, 25 e 30 reais, blusas, calças, vestidos, saias, blusinhas, além de cama, mesa e banho. E o melhor preço, moda masculina e feminina. E o melhor, estoque renovado toda semana e com preço especial para revenda. Lojas em Caicó, Currais Novos, Jucurutu e em Santa Cruz. Na rua Doutor Pedro Medeiros, 84, em frente ao cartório. Fone WhatsApp 994240110. Lolita Modas, a loja que veste a família. Galdino Céu tem tudo pra seu celular, com muitas novidades pra você. Ei, você já conhece a Galdino Céu Express? Não? Então não perca tempo. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos produtos com o melhor preço da cidade. Temos capas para celular, películas, carregadores, fones de ouvido, caixa de som e muito mais. Vem pra Galdino Céu Express, na rua Doutor Pedro de Medeiros, em frente à farmácia Bem-Estar, no centro de Santa Cruz. A Pax Deus é Grande é a assistência familiar que mais cresce no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Planos com um ótimo custo-benefício que oferece segurança e tranquilidade em todos os momentos da sua vida. Além de uma rede de convênios que atende em mais de 40 cidades em que estamos presentes. Entre em contato com um dos nossos consultores de vendas e conheça todos os nossos planos. Ligue 999175485 ou 98893-4905 ou siga nas nossas redes sociais, @PaxDeusEgrande. Pax Deus é Grande, servindo com compromisso, seriedade e respeito. Toque o coração de quem você ama, presenteando com lembrancinhas da Roseiral Artigos Religiosos Católicos. Uma diversidade de produtos: livros bíblicos, bíblias, agendas, terços, rústicos, simples e sofisticados. Lembrancinhas, pulseiras, rosários, chaveiros e muitos outros itens. Roseiral Artigos Religiosos Católicos, para presentear e evangelizar pessoas de todas as idades. Na Igreja Matriz e no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Funcionando todos os dias, aceitando Pix e todos os cartões. Informações, fone WhatsApp 99993-7807. Visualizações no Instagram, @LojaRoseiral e @ParóquiaSantaRitaRN. Pedal Aventura, o ponto de partida para os campeões e apaixonados pelo ciclismo. Peças, acessórios, vestimentas, assistência técnica e as melhores marcas de bicicletas do Brasil, você encontra aqui, na Pedal Aventura. Seja amador, profissional ou iniciante, a Pedal Aventura é a loja mais completa para você ciclista. Aqui tem o que você procura, com preço ideal e atendimento com profissionais especializados no assunto. Falou em bike, o nome certo é Pedal Aventura. Rua Eloy de Souza Centro, em Santa Cruz. Comprar no Supermercado Rodrigues é muito bom. Tudo o que você precisa para economizar mais e com a melhor qualidade. No Supermercado Rodrigues tem açougue, frutas e tudo o que você precisa para o seu lar, além das melhores ofertas. Supermercado Rodrigues, o caminho certo para suas compras é aqui. Rua Camilo José da Rocha, 33 Centro. Fone 3291-4590, Santa Cruz. Organização Quincas e Família. Aproveite as ofertas desta estação. Nem tudo será como antes, mas com certeza será bem melhor. Estamos apresentando o programa Tarde Nordestina. João Fernandes, comunicando. Muito bem, são 4h53, né? Vamos com mais participação aqui no programa. Fala aqui, Rito. Meu amigo João Fernando, hoje é o derradeiro dia do estado nordestino. Não vai deixar muita lembrança, muita coisa boa aí dos ouvintes que escutam, né? É assim mesmo, vai melhorar. Vai pra FM, vai melhorar as coisas. Exatamente. Falta aí 3 dias de vaquejada pra... Tá, parou aqui. Né? Vamos lá. No dia do estado nordestino. Nunca tem que se preocupar. Vai para 98, as coisas vão mudar. Mas o forró vai continuar. Alô, meu amigo João Fernando, que é o Quirito. Valeu, grande Quirito. Um abraço, meu irmão velho. Obrigado. Daniel Medeiros também, boa sempre tarde, participando aí, né? Aqui é Daniel do Conjunto. Hoje queria escutar a música da banda Limão com Mel, Tomar Conta de Mim, e oferecer a minha esposa Cieta, meu amigo Doutor, sua esposa Esperita e minha amiga Luzia. Tchau e tenha uma boa tarde. Ok, obrigado, Daniel. Valeu pela parceria de sempre, né? Com certeza renovada aí com a nossa migração, né? Neta no Gastão Nunes também tá ouvindo a gente. Alô, Darinha, boa tarde. Boa tarde, João Fernando. Quero ouvir uma música com forró com Eliane, O Brilho da Lua. É Darinha do Paraíso. Ok. Valeu, Darinha. Obrigado também pela participação, tá certo? Oi, Cida. Boa tarde, João. Obrigada por tudo, por você ter sido esse locutor maravilhoso. Tanto você como é isso, todos, meu querido. Vamos sentir falta da Santa Cruz. Não, mas estamos na Rádio Santa Cruz, mas a FM vem aí e nós vamos continuar com vocês. Um cheiro no teu coração. Obrigada, obrigada melhor por tudo, meu amigão. E passar uma música aí bem gostosa, Limão com Mel, pra ficar na saudade do Santa Cruz, da Rádio Santa Cruz. Beijo. Valeu, beijão, valeu, obrigado. Ofereço aos amigos ouvintes, a todos que fazem parte dessa rádio maravilhosa. E pra vocês aí, beijo, beijo, beijo, beijo, todos. Valeu, tchau, tchau, obrigado. A Rosa Maria, né? Ela é lá do Riacho Salgado, pede música com João Gomes. Tem uma senha, oferece aí para todos os ouvintes. Uma ótima tarde. Obrigado, Rosa Maria. Um abração a todos no Riacho Salgado, tá certo? Agora são 4h55. Toma forró aí no seu rádio. Ao chegar na vaquejada, você já vai escutando as palmas da multidão, os microfones bradando, muito vaqueiro correndo e o locutor narrando, dizendo lá vai o boi, gado na pista rolando. Legal. Tá na faixa de contagem pro homem que bate o cal. Pra comissão julgar.

Irmão, como é o Toma Conta de Mim? Vamos com o Santa Cruz em Forma. Daqui a pouquinho a gente volta com o Tarde Nordestina. CYJ 614. Na frequência de 1410 kHz. Rádio Santa Cruz AM. Sempre com você. Congresso Nacional aprova novas regras para orçamento secreto. 5 horas 2 minutos. Santa Cruz informa. A notícia em cima da hora. Oferecimento na Nafisa Avícola. A Prefeitura de Santa Cruz realizou nesta quinta-feira a última formatura do ABC com alunos do CEMEI Giselda Barbosa Lins, do bairro Maracujá. A cerimônia, que aconteceu no Teatro Candinha Bezerra, contou com a presença do prefeito Ivanildinho, que prestigiou a cerimônia emocionante para todos os presentes ao local. Em suas palavras, o prefeito parabenizou todas as crianças pela conclusão do seu primeiro ciclo educacional e agradeceu a confiança dos pais em ter seus filhos matriculados na rede municipal de ensino, reiterando o compromisso da gestão municipal em investir cada vez mais na educação, melhorando a qualidade do ensino ofertado aos estudantes. Ao longo desta semana, centenas de alunos de toda a educação infantil da rede municipal de ensino participaram das formaturas do ABC, lotando o Teatro Municipal Candinha Bezerra com familiares e amigos presentes às cerimônias. Esporte. Se os atletas não têm do que reclamar e, ao contrário, até elogiam a programação de treinamentos traçadas para a pré-temporada do América, a questão também vem deixando o treinador Leandro Senna bastante satisfeito. O comandante alvirrubro aproveitou o momento de realizar a primeira avaliação para elogiar o profissionalismo do grupo, que, segundo ele, vem respondendo bem a todas as valências, tanto na parte física quanto na técnica e tática. Edmilson Silva, da redação para o Santa Cruz, informa. Em instantes, Congresso Nacional aprova novas regras para orçamento secreto. Quer levar mais qualidade para sua família? Na Nafisa Avícola, você dispõe do melhor frango da região, o Gostosão. Além do melhor preço e descontos especiais para revendedores. Ovos, peixes, mortadelas e frios diversos. Entrega em domicílio. E atenção! Promoção extraordinária. Linguiça de frango Bonaves, pacote, apenas R$ 9,99. Nafisa Avícola, vendas em grosso e no varejo. Rua Camilo José da Rocha, 191, por trás do Mercado Público. Fone 3291-2851 e WhatsApp 98890-6017. Santa Cruz, Nafisa, o melhor frango para você saborear. Organização Nielmo e Família. Agora o destaque final. O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira a proposta que trata da transparência nas emendas de relator geral do orçamento, as chamadas RP9, mais conhecidas por orçamento secreto. A matéria segue para promulgação. A votação foi realizada de maneira remota, já que muitos parlamentares estavam fora de Brasília, participando de diplomações de políticos eleitos neste ano. Na Câmara dos Deputados, o texto base foi aprovado por 328 votos favoráveis e 66 contrários. No Senado, foram 44 votos favoráveis e 20 contrários. Nenhum dos destaques que ainda poderiam modificar o texto foi aprovado. O texto do relator, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, prevê novas regras de distribuição dos recursos das emendas de relator, critérios de proporcionalidade e impessoalidade. Os recursos previstos para 2023 estão em torno de 19 bilhões de reais. Os recursos devem ser distribuídos segundo a proporção das bancadas, 80% e reserva de outros 20% para as mesas de ambas as casas, para o relator geral e o presidente da Comissão Mista de Orçamento. As áreas de saúde e assistência social devem receber ao menos 50% do valor das emendas de relator. As indicações devem conter o nome de um parlamentar, mesmo que os recursos sejam destinados para atender indicações de agentes públicos ou representantes da sociedade civil. A proposta começou a ser discutida por mais de 3 horas ontem, mas foi interrompida antes da apreciação do mérito. Inicialmente, a previsão era de que a matéria voltasse ao plenário do Congresso apenas na próxima semana. Agora são 5:07. O Santa Cruz Informa voltará. Na verdade, esse é o último Santa Cruz Informa também, que se despede da nossa programação. Você vai contar com muita informação a partir de segunda-feira, claro, também na programação da sua 98.3 FM. Continue com o Tarde Nordestina. Rádio Santa Cruz AM. A informação com credibilidade. Atenção, ouvintes! A partir desta segunda-feira, dia 19 de dezembro, começaremos a escrever uma nova história da Rádio Santa Cruz. Inauguraremos a nossa 98.3, a sua Santa Cruz FM. A partir desta data, você vai acompanhar a nossa programação sintonizando 98.3 na faixa de FM. Prepare seu rádio. E não esqueça, a Rádio Santa Cruz, a partir de segunda-feira, 19 de dezembro, será FM 98.3. Com você, em todo lugar. Vestir a camisa e torcer pelo Brasil. Na promoção que joga bonito e marca um golaço com você. É a Copa Rede Mais, uma verdadeira seleção de preços baixos. Todos os dias, um timaço de grandes ofertas em todas as sessões pra você fazer bonito. Entre de carrinho e aproveite. Jogue no time do Bom Vizinho. Copa Rede Mais, a seleção do preço baixo. Copa Rede Mais, a seleção do preço baixo. Olá, meu povo maravilhoso! A data mais linda do ano está chegando, clima natalino, e a loja Pedra Céu está cheia de ofertas para você. Descontos imperdíveis para deixar a sua casa mais linda. Muitas opções em televisores, refrigerador, eletrodomésticos, celulares e muito mais. Olha só, um ambiente aconchegante, climatizado. Aqui você compra o que precisa, com o precinho especial, melhores planos de pagamento. Aqui você ganha suporte, cartão fidelidade e aquele atendimento que você merece. Pedra Céu, comunicando você. Rua Eloy de Souza, número 88, Centro, Santa Cruz. Fone 3291-2742. O Colégio IESC convida pais e responsáveis de Santa Cruz e cidades vizinhas para matricularem seus filhos na melhor e mais completa escola da região. Aqui oferecemos o que há de melhor em infraestrutura, biblioteca ampla e moderna, laboratório de ciências, parques e ginásio poliesportivo para prática desportiva. E para o ano letivo de 2023, teremos um programa de ensino bilíngue para o ensino fundamental 1 e o sistema PH de ensino para toda a escola. Ambos com o que há de mais moderno em educação. Além disso, no Colégio IESC temos metodologias inovadoras para a formação integral de nossos alunos. Matrículas abertas. Telefones 84-3291-2695 e 84-99974-5095. IESC, uma escola completa. O que me move é a inovação. Eu sigo essa rota por onde eu passar. Deixo um pouco de mim pra voltar, sempre que alguém precisar. O que me move é a inovação. Eu sigo essa rota por onde eu passar. Deixo um pouco de mim pra voltar, sempre que alguém precisar. sempre que alguém precisar. Clínica e Laboratório Inovate, onde o atendimento vai sempre além, é humanizado. Mais de 26 especialidades à sua disposição. Às margens da BR-226, saída para Currais Novos, em Santa Cruz. Transforme já sua casa. Tudo o que você precisa para o conforto do seu lar está na Real Móveis. Guarda-roupas e armários são mais de 50 modelos. Cozinhas modernas são muitos modelos à sua escolha. Mesas, poltronas, fogões, colchões, estofados 2 e 3 lugares, diversas cores. Colchão Pro Clinic, protetor impermeável, além de eletros, eletrônica e muito mais. Real Móveis, seu conforto sob medida. Aceitamos todos os cartões. Revendedor Auto autorizado dos colchões Soft Pluma, o melhor preço. Rua Doutor Pedro Medeiros, 199, fone 3291-4437, em Santa Cruz. Organização do Dé e Família. A Destaque Material de Construção é uma loja completa. Ferramentas, tubos, conexões, materiais elétricos, compressores, bombas Dancor e Analger. Além de produtos para piscinas e jarros decorativos. E o cliente dispõe do sistema tintométrico da Coral com mais de 2.000 cores. Destaque Material de Construção. Deus está conosco. Em 2 endereços. Na Rua Eloy de Souza, 220 Centro. E na Avenida Rio Branco, 717. Em frente à Terminal Rodoviário de Santa Cruz. Essa loja não fecha para o almoço. Fone WhatsApp 998205825. Tá indo pra onde, coxinha? Tô indo lá no Dr. Marcos Túlio, meu amigo. Ah, eu sei quem é demais, rapaz. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. Exatamente, Isaías. Ele trata de doenças do estômago, intestino, pâncreas, reto, ânus, hemorroidas, intolerância alimentar, detecção e prevenção de câncer do aparelho digestivo em geral. Ele é especialista também em hepatologia, que é a doença do fígado. E faz também endoscopia e colonoscopia, Isaías. E o que diabo é isso, coxinha? Não é aquele exame da mangueira, Isaías. Ah! Pense num especialista que a gente pode confiar. Dr. Marcos Túlio, esse se garante. Atendendo em Santa Cruz, na Clínica Trairi. Quer viajar e desbravar as belezas do nosso país e do mundo? A Acauã Viagens e Turismo é a agência de viagens que irá te proporcionar experiências inesquecíveis. Oferecemos pacotes de viagem personalizados, excursões regionais e nacionais, reservas de hospedagem, passagem aérea nacional e internacional, cruzeiros, viagens de estudo e de formatura. Também personalizamos viagens para grupos e empresas. Entre já em contato com a nossa equipe de consultores pelo atendimento online no WhatsApp 84 99204 4046. Se preferir, faça-nos uma visita à nossa agência na Rua Manuel Cícero de Lima 76, Shopping Trairi Center, loja 29, Centro, Santa Cruz, Rio Grande do Norte. O Araújo Supermercado tem muitas novidades para você, cliente. Ambiente moderníssimo, amplo, aconchegante, totalmente reformado. Açougue super abastecido com todos os tipos de carnes, tudo bem novinho. E o cartão próprio da loja, aprovado na hora. Além de ser o seu supermercado com ofertas diárias, também é correspondente bancário Caixa Aqui. Você pode abrir sua conta, pagar boletos, receber benefícios e muito mais. E o melhor, com estacionamento próprio. Araújo Supermercado, um supermercado completo, com tudo novo pra você. Organização Cleide Família. Rua Doutor Pedro Medeiros, 129, Centro, Santa Cruz. Ela que esteve sempre com você, logo estará com você em todo lugar. Estamos apresentando o programa Tarde Nordestina. Pois é, já estamos de volta. Agora 5h16, 5 da tarde, 16 minutos. Último Tarde Nordestina aqui da sua 1410. Que segunda-feira, a partir desta data, né, de dia 19, segunda-feira, você vai acompanhar a nossa programação sintonizando 98.3 na faixa de FM. Prepara aí o seu radinho. Vamos curtir forró enquanto isso aqui, né? A gente continua com o Tarde Nordestina até as 6 da noite. Ah, cama. A brisa tão fria vem de lá. Se lembro teu rosto, teu jeito e teu olhar. Quando estou em teus braços, teu calor me aquece, me envolve, teu amor me faz ver um mundo diferente ao meu redor. Preciso de você pra esta canção. Preciso de você pro meu coração. Me sinto feliz quando estou ao teu lado. Ao teu lado. Só você me transmite amor e paz. Segura essa amizade e muito mais. Descobri um amor que não encontrei jamais. Não, não encontrei, não encontrei jamais. Não, não encontrei, não encontrei jamais. Sobre o mar, a brisa tão fria vem de lá. Me lembro teu rosto, teu jeito e teu olhar. Quando estou em teus braços, teu calor me aquece, me envolve, teu amor me faz ver um mundo diferente ao meu redor. Preciso de você pra esta canção. Preciso de você pro meu coração. Me sinto feliz quando estou ao teu lado. Você me transmite amor e paz, segurança, amizade e muito mais. Descobri um amor que não encontrei jamais. Não, não encontrei, não encontrei jamais. Não, não encontrei, não encontrei jamais. Sobre o mar, a brisa tão fria vem de lá. Me lembro teu rosto, teu jeito e teu olhar. Quando estou em teus braços, teu calor me aquece, me envolve, teu amor me faz ver um mundo diferente ao meu redor. Preciso de você pra esta canção. Preciso de você pro meu coração. Me sinto feliz quando estou ao teu lado. Ao teu lado. Só você me transmite amor e paz, segurança, amizade e muito mais. Descobri um amor que não encontrei jamais. Não, não encontrei, não encontrei jamais. Não, não encontrei, não encontrei jamais. Estamos apresentando o programa Tarde Nordestina. Chegou a hora de esquecer o que só te fez sofrer. Acorda, para de chorar. Tu não perdeu, tu fez, foi se livrar. Agora tu tá livre pra curtir e sair com a galera. Pode comemorar porque a vida de solteiro te espera. Se o seu ex não presta, mas tu ainda ama, esquece essa desgrama e pede uma brama. Se ele não vale nada, mas dá um show na cama. Esquece essa desgrama e pede uma brama. Se o seu ex não presta, mas tu ainda ama, esquece essa desgrama e pede uma brama. Se ele não vale nada, mas dá um show na cama. Esquece essa desgrama e pede uma brama. Isso, barulho, a pisadinha, bebê. Já tá resolvido. Pede uma brama e já era. Estupidamente gelada. Chegou a hora de esquecer

é fácil, quero ver teu sentimento. Olha no balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede, só pra cê sabe. Balança. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, eu quero ver teu sentimento. Ser prioridade, olha que eu quero amor inteiro, não aceito só metade. Vou te excluir se não se decidir. Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim. Fala na minha cara que não gosta do balanço. Aquele negócio a gente faz em todo canto. Vem, vem, cá pra gente se amar. Parede só pra dar um movimento. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento. No balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede só pra balanço. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento. Ai, quem tem nós? Fala o nome do garoto. Muito prazer, seu navio, comandante Xande Avião. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Isso, pro Gil. Atenção, ouvintes! A partir desta segunda-feira, dia 19 de dezembro, começaremos a escrever uma nova história da Rádio Santa Cruz. Inauguraremos a nossa 98.3, a sua Santa Cruz FM. A partir desta data, você vai acompanhar a nossa programação sintonizando 98.3 na faixa de FM. Prepare seu rádio. E não esqueça, a Rádio Santa Cruz, a partir de segunda-feira, 19 de dezembro, será FM 98.3. Com você. Em todo lugar. E agora eu falo do Polimax. Manter a imunidade alta em tempos de pandemia é fundamental. Por isso, você precisa tomar o Polimax diariamente. Polimax contém vitamina C, vitamina D e zinco nas quantidades exatas que o nosso corpo precisa para fortalecer o sistema imunológico. Você está cansado, fraco, com anemia e sem disposição para nada? Toma Polimax. Ele, o Polimax, combate a fadiga, o estresse, insônia, falta de apetite e fortalece músculos e ossos. Você tem problemas de esquecimento? Também tome Polimax. Você está desanimado, nervoso, sentindo aquele cansaço no corpo e na mente? Tome Polimax. Ele te dá mais energia e disposição. O Polimax é a vitamina do trabalhador. Polimax você encontra somente nas farmácias e tem a marca Natubio gravada na caixa e no frasco. Não esqueça, tome Polimax. É Natal, Papai Noel chegou. Vem pro mundo dos brinquedos, vem com... Você sabe qual é a loja que está fazendo a entrega dos presentes com o Natal Disney antecipado? É o mundo dos brinquedos! É isso mesmo! E agora traz uma super novidade pra você! A entrega dos presentes com o Papai Noel e os personagens da Disney! Mickey Mouse! Mickey! É a entrega dos presentes comigo, o Papai Noel e os personagens da Disney, o Mickey e a Minnie, aqui no Mundo dos Brinquedos. Ho, ho! Tem presente pra toda a família! Feliz Natal! Vem pro Renascer Supermercado, nossa qualidade você vai gostar, onde você encontra tudo. Só lugar, o Renascer é assim, tudo que você precisa tem aqui, você é bem atendido, a maior variedade, melhor preço garantido, venha se surpreender, tem o melhor pra você. Variedade, qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado, fazemos entregas e aceitamos cartões. Renascer Supermercado, Rua Camilo José da Rocha, número 63. Renascer. Em Atenção Santa Cruz, tem novidade na cidade. Agora, Lolita Modas, a loja que veste o Rio Grande do Norte. Preços tabelados, peças de 20, 25 e 30 reais, blusas, calças, vestidos, saias, blusinhas, além de cama, mesa e banho. E o melhor preço, moda masculina e feminina. E o melhor, estoque renovado toda semana e com preço especial para revenda. Lojas em Caicó, Currais Novos, Jucurutu e em Santa Cruz, na rua Doutor Pedro Medeiros, 84, em frente ao cartório. Fone WhatsApp 994240110. Lolita Modas, a loja que veste a família. É hoje que você se conecta de uma vez. É hoje que você se conecta de uma vez. Internet ok, Wi-Fi ok, TV ok, o combo tá ok. Bota na GTNet, migra logo de uma vez. Se não aproveitar, vai se arrepender. Uma internet dessa nunca mais você vai ter. É hoje que você tem TV e internet de uma vez. Velocidade ok, a qualidade ok, a fibra tá ok, conexão ok. Brota na GTNet, faz aquele upgrade. Se você ligar, nós vamos te atender. Você pede e a gente conecta você. Brota na GTNet e adere de uma vez. Neste Natal, presentear com amor é o que nos une. E o Boticário tem presentes inesquecíveis. São mais de 30 opções exclusivas com as linhas mais amadas do Brasil. Tem kits especiais de Lily, Malbec, Quasar, Florata e muito mais. Para comprar é fácil. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou pelo WhatsApp oficial. Neste Natal, presente é o Boticário. Campanha válida até 25 de dezembro. Consulte condições nos canais de venda. Atenção, homem do campo e profissional da construção civil. Conheça a do Rei Ferramentas. Uma loja completa especializada em produtos e ferramentas como bombas e motobombas, forrageiras, compressores, lavadoras, roçadeiras, motosserras e muito mais. Somos uma revenda oficial Steel, como todo o catálogo de peças de reposição que você vai precisar. Agora você já sabe, solução agrícola com grandes marcas é na do Rei Ferramentas. Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Rua João Leles, número 122, às margens da BR-226. Fone 849-9997-0611. Amigos santacruzenses, outra vez fomos agraciados por mais um ano que está chegando ao fim. 2022 foi marcado por perdas irreparáveis em minha vida, mas como tudo é da vontade do Pai, vamos em frente e que o Espírito Natalino nos renove para que possamos ter um 2023 repleto de muita saúde, paz, inverno ao homem do campo e realizações para todos nós. Um abençoado Natal e Ano Novo a todos. Com a graça do menino Jesus. Esses são os votos de Elcio Pontes e família. A torcida se anima e vem pra festa. Todo mundo vai querer aproveitar. É a Copa Rede, mais um bom vizinho. Seleção do preço baixo, tudo muito baratinho. Você foi convocado e não vai querer perder. Entre logo de carrinho, economize pra valer. Chegou a hora de vestir a camisa e torcer pelo Brasil. Na promoção que joga bonito e marca um golaço com você. É a Copa Rede Mais, uma verdadeira seleção de preços baixos. Todos os dias, um timaço de grandes ofertas em todas as sessões pra você fazer bonito. Entre de carrinho e aproveite. Jogue no time do Bom Vizinho. Copa Rede Mais, a seleção do preço baixo. Copa Rede Mais, a seleção do preço baixo. A mudança foi pensada em você. Nossa história também é sua. O SAAI informa a hora certa. 5 horas 36 minutos, 5h36. A água é o ingrediente essencial da vida. Por isso devemos economizá-la. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba ou na hora do banho ao ensaboar-se. Mantenha a válvula de descarga do vaso sanitário sempre regulada e não use o vaso como lixeira ou cinzeiro. Não deixe vazando chuveiros, boias de caixas d'água e tubulações. Água. Usando bem, ninguém fica sem. Uma campanha do SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Cruz. Faça a sua parte. Economize água. Preserve a vida. Estamos apresentando o programa Tarde Nordestina. João Fernandes, comunicando. Pois é, mais um bloco do programa, agora são 5h37, 5 da tarde, 37 minutos. Minutos finais do nosso programa Tarde Nordestina. Tá encerrando. É, a gente tá criando tanto uma expectativa assim, né? E falando sempre o último. Tá encerrando, é o último programa Tarde Nordestina. De fato, né? Tá acabando o programa Tarde Nordestina. A gente tá encerrando as atividades do programa, né? Mas a nossa emissora, ela vai passar por uma mudança muito, muito grande, né? E radical, né? Ela vai deixar de ser a AM, que é justamente amplitude modulada, e passa a ser FM, né? Passa a ser FM. Essa mudança vai ser segunda-feira. Segunda-feira, a partir das primeiras horas da manhã, você já vai sintonizar a 98.3 FM. Lá vai estar a programação, né? Nós vamos estar com a programação pela manhã, como os nossos colegas já falaram aqui. E aí parece, né? O tom parece que a rádio vai acabar, e não é nada disso, viu, gente? A gente está encerrando hoje aqui o encerramento, né? A gente está encerrando a programação, e vem uma nova programação, muita coisa boa, muita novidade, certo? A gente tá se despedindo desta grade de programação, né? Tarde Nordestina, dos nossos informativos, dos programas, muitos deles, né? Vão estar de cara nova, outros nomes dos programas surgirão aí, e você vai se ligar na segunda-feira, que já vai ter essas novidades já da FM, da 98.3 já no ar para você, né? E, claro, a gente vai contar com essa parceria de sempre, com os nossos ouvintes, com você que liga sempre, com você que vai passar a ligar, vai passar a interagir conosco durante essa programação, tá certo? Nos seus 34 anos, lá em 1988, onde se iniciou tudo, a Rádio Santa Cruz sempre funcionou na amplitude modulada, né? Em AM. E aí nós tivemos duas mudanças, né? Lá de 1590, depois veio para 1410, né? O início foi 1590, né? Isso. E aí, agora uma mudança que aí é para melhor, né? Ainda melhor. Uma mudança para FM, melhora a qualidade. Enfim, tudo isso que você já sabe, que já... você já está aí acompanhando, está vivendo esse momento também junto com a gente, de muita expectativa. Eita, e de muita nostalgia também, né? Porque os nossos programas aqui, vou deixar saudade aqui, a gente vai ficar com saudade aqui da tardezinha, né? De falar aqui até a boquinha da noite, né? Enfim, de tocar os nossos forrós aqui, de ter a sua participação. Mas tudo isso a gente vai fazer também, né? A partir de segunda-feira, com a nossa 98.3 FM no ar, né? Então participe aí, fique ligadinho. A gente vai estar ainda mais próximo de você, amigo ouvinte, né? E com a qualidade, uma qualidade ainda melhor, o compromisso, a credibilidade, né? De sempre da sua Rádio Santa Cruz. Bom, são 5h40, eu vou trazer para fechar o bloco aqui do forró. Tem Tarcísio do acordeon, né? Tarcísio do acordeon que vai cantar aqui, viu? Para fechar o bloco e a gente trazer as músicas de Gonzagão, tá certo? As músicas de Gonzagão já no último bloco aqui. Deixa eu te superar com o Tarcísio do acordeon. Valeu, gente, pela parceria de sempre. Eu volto daqui a pouquinho para encerrar o nosso programa de hoje. Este dia histórico, 16 de dezembro, né? Também, sexta-feira. Já que a gente chegou ao ponto do ponto final, e você disse não sentir mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu não ficar mal, não vem tentar segurar minha lágrima, eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso, amor, tô te implorando de verdade, aceita o meu pedido de amigo. Não vejo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus, ai, devagar a sua devoada.

esse mar enfeitado de coqueiros e coberto de luar. Navega no Nordeste pela praia, quero ver Itapuã, quero ver minha Atalaia. Boa viagem, gogó da Ema, areia preta, pontal, Tambaú, adeus Iracema, adeus navegar. Preta, pontal, Tambaú, adeus Iracema, adeus navega, jangada nesse mar enfeitado de coqueiros e coberto de luar. Navega no Nordeste pela praia, quero ver Itapuã, quero ver minha Atalaia. É isso aí, juventude. Eita, é isso aí, gente. Vamos então encerrando o nosso programa de hoje, né? O último programa. O Tarnal da China vai se despedindo de todos vocês. Mas a gente continua firme e forte aqui, porque vamos mudar a frequência. Você vai passar a partir de segunda-feira, né? Vai acompanhar a nossa programação sintonizando 98.3 na faixa de FM. Tá, Nordestina dá adeus, mas vem muita coisa boa, muita novidade, né? Que vai com certeza fortalecer ainda mais essa parceria aí de você ouvinte com a Santa Cruz, né? Com a sua rádio Santa Cruz. E a gente fica cada dia mais juntinhos, tá certo? Eu vou me despedindo de vocês, um grande abraço, retornando aqui com certeza na programação de amanhã e de domingo, né? Também na segunda-feira, programação especial nesse final de semana, certo? Musical, né? Mas com muita informação também sobre essa migração, essa mudança que está prestes a acontecer. Segunda-feira é o dia, valeu gente! Na sequência você fica com o Conexão Trairi, né? Um abraço, fiquem todos com Deus! Sem atraso? Olha ele chegando aí em Riba da Hora! Mas é quando, Ribamar, esse é o de ontem. Peguei o trem em Teresina pra São Luís do Maranhão. Atravessei o Parnaíba, ai, ai, que dor no coração. Trem danou-se naquelas brenhas, soltando brasa, comendo lenha. Soltando brasa, tanto queima como atrasa, tanto queima como atrasa. Bom dia, Caxias, terra morena de Gonçalves Dias. Dona Sinhá, avisa pra seu Dag, eu tô muito avexado, dessa vez não vou ficar. O trem da noz naquelas brenhas, soltando brasa, comendo lenha, comendo lenha e soltando brasa. Tanto queima como atrasa, tanto queima como atrasa. Boa tarde, Codó, do folclore

A Farmácia Rocha caminha junto com a modernidade. Os melhores e mais atualizados medicamentos, complexos vitamínicos de última geração, controlados antibióticos e, principalmente, aquele atendimento por quem sabe o que está fazendo, especializado. Farmácia Rocha. Ao entrar na Farmácia Rocha, você sente que está no lugar certo. Ao lado da Clínica Boa Saúde, no Calçadão, em Santa Cruz. Fone 3291-3041. Farmácia Rocha. Há 91 anos, cuidando da saúde de sua família. Na Telecab também tem mais conexão no combo TV mais internet. Contrate o plano Start TV e tenha 150 MB de internet, 50 canais, app Beat Trends e duas telas no Telecab Play. TV e internet a partir de R$89,90. Bom demais, não é? E ainda pode ficar melhor. Personalize a velocidade do seu combo de acordo com a sua necessidade. Você quer 150, 300, 500 ou 750 MB? Pega no seu combo TV internet. Se tiver na dúvida, deixa com a nossa equipe. A gente te ajuda. Chame aí no zap. 84-3190-0808. Mais conexão Telecab, TV internet campeãs. Isaías, os tempos mudaram. Preciso de um bom celular para fazer minhas conferências, lives, stories. E os meus filhos precisam de tablets e notebooks para estudar. Então, coxinha, você precisa comprar tudo isso na Santa Cruz Eletrocel, que além dos celulares mais modernos do mundo, ainda tem a maior variedade de eletros portáteis da região. Vá lá e faça o cartão da loja mesmo e nem precisa comprovar a renda. Recebe ali na hora o cartão. E gaste seu limite e parcele em até 12 vezes sem juros. Santa Cruz Eletrocel. Duas lojas no centro de Santa Cruz. Telefone DDD 84-3291-3292. Santa Cruz Eletrocel. Ligando você. O final de ano chegou. Momento esse perfeito para agradecer tudo o que foi vivido e aprendido ao longo deste ano. Refletir sobre as decisões tomadas, aprendendo com os erros e buscando sempre os melhores resultados para o ano seguinte. Hoje, nós da empresa Top Web Telecom queremos expressar nossa gratidão pela parceria mantida. Parceria essa que nos possibilitou crescer, nos tornar melhores a cada dia. Sem o apoio de vocês, clientes, jamais teríamos alcançado resultados tão positivos. Por isso, somos gratos. Desejamos um Natal cheio de luz, amor e tranquilidade. E que o próximo ano seja iluminado, próspero e repleto de grandes conquistas. O Atacarejo Santa Rita está sempre inovando. Muitas novidades. Embalagens descartáveis e sacolas plásticas, todos os tamanhos. Artigos decorativos para festinhas. Forminhas, copos, pratinhos, adereços. Além de artigos de papelaria e material escolar. Papel ofício, pastas, cadernos, canetas e muito mais. Faça suas compras no Atacarejo Santa Rita e concorra a uma cesta básica todo sábado e um prêmio extra mensal. Rua João Bianchi Norbezerra, 96 Centro, Santa Cruz. Fone 3291-2418. Organização Irã e Vitória. Ela que esteve sempre com você, logo estará com você em todo lugar. Vem aí a próxima atração. As lojas Maré Mansa informam a próxima atração. O melhor Natal de todos os tempos é aqui nas lojas Maré Móveis. Tudo preparado com muito carinho para você poder renovar sua casa com as grandes ofertas de fim de ano na Gigante do Varejo. Nova cozinha Itatiaia Star Vegas, com balcão incluso da grande, à vista R$1.299 ou mensais de R$129,90. Linda mesa Rufato Alvorada, 6 cadeiras com canto arredondado, 100% MDF, à vista R$2.399. Ou mensais de R$239,90. E só lembrando que agora ficou mais prático ter o seu cartão Marecard. É só entrar no nosso Instagram, @maré.móveis, clicar no destaque fixado, seguir o passo a passo e, sendo aprovado, você compra toda a loja em 12 vezes sem juros. Lojas Maré Móveis, há 51 anos, é de casa, é da gente. Entra no ar, a partir de agora, na Rádio Santa Cruz AM, o programa Conexão Trairi. Entrevistas especiais, debates, reportagens, assuntos de interesse da população e os principais fatos do dia. Conexão Trairi. Comunicando. Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão Trairi na 1410, 6 horas mais 13 minutos. Estamos iniciando na noite desta sexta-feira mais uma e a última edição do Conexão Trairi da história. Pois é, minha gente. Estamos em clima de despedida aqui da Rádio Santa Cruz AM. Né? Cada vez mais próximo de chegar a Santa Cruz FM, com a Santa Cruz FM nova programação, enfim, né? Tudo novo. E o Conexão, depois de 9 anos, vai sair do ar, né? É um projeto que a gente idealizou, preparou, né? Junto, inclusive, ao ex-governador Iberê Ferreira de Souza, né, nosso saudoso Iberê Ferreira, que ajudou a mudar um pouco o perfil, né, do jornalismo da Rádio Santa Cruz AM. E hoje estamos dando adeus a esse Conexão. Agradecendo demais, demais mesmo, esse tempo que ficamos juntos, né, no início de noite aqui na Santa Cruz AM. Foi muito bom, período muito bom. Lembro como fosse hoje a primeira entrevista do nosso o primeiro formato de programa foi comigo e com o João Fernandes apresentando, né? E deu muito certo. Nossa primeira entrevista em estúdio foi com o Joca Ferreira, que na época era vice-prefeito de Santa Cruz. E as coisas da vida, né? O Iberê Ferreira nos ajudou a montar o programa, mas nunca esteve na bancada conosco. Participou por diversas vezes por telefone, contribuindo muito. Tem uma entrevista histórica do Iberê junto com o Idel Brando Teixeira, duas figuras saudosas da nossa cidade, né? Que já faleceram, mas que foram extremamente importantes. Né, o Wilder Brando Teixeira foi prefeito de Santa Cruz na enchente de 1981 e foi um programa justamente especial sobre essa que foi a maior tragédia de Santa Cruz. E foi um momento bem especial. E lá pra cá a gente entrevistou muita gente interessante. De Zelezinho a Tiririca, a políticos como Henrique Eduardo Alves, Fátima Bezerra, Robinson Faria, Tomba Farias, os prefeitos que passaram ao longo desses últimos anos, doutora Fernanda Costa, Fábio Dias, até o polêmico Jean Paraibano foi entrevistado dentro do Conexão, né, prefeitos interinos, e o atual prefeito Ivanildinho Ferreira também, enfim. Então foram muitas figuras importantes que passaram pela bancada do Conexão Trairi. E a nossa discussão de pauta todos os dias, né? Trazendo as informações do Brasil, do mundo, de Santa Cruz. Foi muito bom mesmo ter ficado ao longo desses últimos 9 anos, né? O Conexão que entrou no ar em novembro de 2013. E agora em dezembro de 2022 se despede. Se despede por é um excelente motivo, né? Hoje estamos vivenciando as últimas horas da programação da Santa Cruz AM, da Rádio Santa Cruz AM. Depois de 34 anos, quando o transmissor hoje se desligar, nós encerraremos um ciclo extremamente importante, vitorioso, consagrador, de credibilidade e respeito ao ouvinte da Rádio Santa Cruz. Desde 1º de setembro de 1988, quando a Rádio Santa Cruz AM entrou no ar, a cidade mudou. Sem dúvidas, a Rádio Santa Cruz foi um dos maiores legados do Iberê Ferreira de Souza. Muitas vezes a gente olha para legados políticos, especialmente, e pensa só aí. Vou lembrar tal político por causa das obras, por causa de asfalto, por causa de praça, por causa do santuário de Santa Rita de Cássia, por causa do terminal rodoviário. Cada obra dessa, claro, vindo para a realidade de Santa Cruz, e você vê na realidade do seu município, é extremamente importante. Desde uma simples pavimentação de rua com um saneamento básico, que é uma obra, como diz o nome, para ser básica, até grandes obras que transformam cidades, como a nossa estátua de Santa Rita de Cássia. Mas a área de comunicação é uma área que tem um lugar especial e é extremamente importante para todo mundo. Isso é inegável. E a Rádio Santa Cruz AM é, sem dúvidas, o principal veículo de comunicação da região do Trairi. Imagina só a região do Trairi sem a Rádio Santa Cruz AM. Vocês já imaginaram, já pararam para pensar nisso? Não é? Qual seria a nossa referência de informação? Os blogs que a gente vê por aí, foi um importante, inclusive eu me incluo nisso, foi um instrumento importante, são instrumentos importantes de informação, sem dúvida. As redes sociais não são 100% confiáveis, né? Mas quando dá no rádio, todo mundo acredita. O rádio pode até errar, claro, como a TV pode errar, como o jornal pode errar, mas esses ainda são aqueles instrumentos de comunicação que as pessoas tiram à prova para saber se aquela informação é verdadeira. Enquanto não der no rádio, tem muita gente que diz isso, enquanto não der na Rádio Santa Cruz, eu não acredito. Tem que a Rádio Santa Cruz AM confirmar essa informação, inclusive às vezes detalhando mais essa informação para que as pessoas se mantenham informadas e acreditem que aquela informação é verdadeira. Então a força da rádio, a importância da rádio, aqui falo no contexto de região Trairi, da Rádio Santa Cruz AM é muito grande e a gente fica muito feliz disso. Sabe, claro, dessa responsabilidade, mas fica feliz por saber que nós temos uma legião que nos acompanha diariamente, que está me acompanhando neste momento, no seu estabelecimento comercial, como eu sempre digo no nosso programa, no carro, na caminhada. Muita gente fica caminhando e lá com o seu raidinho ouvindo a nossa programação, no local de trabalho, na zona urbana, na zona rural, vai lá trabalhar na colheita, tá com o rádio ligado na Santa Cruz para o tempo passar e saber, até mesmo só da noção do tempo, do horário, mas leva o rádio para ter esse instrumento de informação. Então, a Rádio Santa Cruz, desde setembro de 1988, ajudou sim a transformar a realidade de Santa Cruz e da região do Trairi. Vocês já pararam para imaginar como era antes de 88? Quais as referências de informação das pessoas aqui na região do Trairi? Você não tinha rádio, naquela época não tinha internet, não tinha jornais, talvez esperasse chegar a Tribuna do Norte trazendo notícias do estado. Uma vez perdida, dava uma nota sobre, sei lá, qualquer coisa aqui da região. Mas a partir de 1988 se abriu um novo horizonte para a região com a chegada da Rádio Santa Cruz e esse compromisso de ser um instrumento da comunidade, né? De ser um instrumento da comunidade. Hoje se encerra este primeiro ciclo da nossa história. O Rádio AM, a frequência que antes era 1590, passou a ser 1410. O som analógico, feio, né? Ninguém ligava desse som nos anos 90, né? Que ninguém conhecia, ou pouca gente conhecia o sinal digital, né? Mas o tempo foi passando e as pessoas começaram a comparar. Oh, como o som da rádio é estranho comparado ao MP3, que foi a primeira transformação. O CD, né? O CD foi a primeira transformação tecnológica mais significativa que nós tivemos. Aí depois vieram os equipamentos de MP3, os pendrives, os sons, né, que pegavam esses equipamentos. E aquele som da rádio foi ficando para trás, porque nós temos um som, como eu disse, analógico, não é digital. As ondas AM são diferentes das ondas FM. E aí surge esse projeto, ainda no governo Dilma Rousseff, de migração das rádios AM para as rádios, para se tornarem FM. E aí se vislumbra uma nova Rádio Santa Cruz. E todo o planejamento, inclusive o ex-governador, né, nosso superintendente Iberê Ferreira de Souza, ainda era vivo e encampou todo esse projeto de migração da Rádio Santa Cruz. Foram muitos anos de luta, muitos. Quantas vezes vocês não escutaram a gente falar sobre a migração da Rádio Santa Cruz? Esse ano vai acontecer, esse ano vai acontecer. E foi muito... Foi um parto muito difícil, viu? Porque nesses momentos finais a nossa migração estava marcada para agosto. Aí tivemos problemas com o nosso técnico, né, problemas de saúde, problemas técnicos para, enfim, serem superados. E foi de agosto, chegou dezembro, este mês tão especial para todos nós, tão marcante nas vidas do nosso ocidente, que é o mês, né, que marca essa história, né, do nascimento de Jesus Cristo. Enfim, é um Natal que você pode ser ateu, você pode não acreditar em nada, mas esse sentimento mexe com todo mundo, né? Quando chega dezembro, claro, tem essa questão da passagem de ano, se renovam as esperanças, as expectativas, né? Se renovam os laços de acreditar que num próximo ano tudo pode mudar para melhor, né? A Rádio Santa Cruz consegue fazer essa migração nesse período tão especial do ano. E a partir da próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, estaremos exclusivamente no som FM com frequência 98.3. Se prepara junto com a gente, tá certo? No seu rádio. Quando a gente diz muda a chave, é porque todo rádio ele tem uma chavinha que você muda de AM para FM. É um botãozinho, né, que você muda de AM para FM. Você aperta nesse botão lá, bota na FM e procura a frequência 98.3. Inclusive agora ela já está no ar, né? Desde domingo ela está em fase de testes. Tá passando qual música? Tá passando um forró. Não sei, não consigo identificar aqui quem é. Desses forró moderno. estamos no ar desde o último domingo, nessa fase de teste. Então, se você já quiser ouvir a 98.3, você consegue ouvir. Consegui ouvir ao longo de toda essa semana, só com músicas. A partir das 7 da manhã de segunda-feira, no Primeira Hora, que vai ser um Primeira Hora bem especial, né, você vai ouvir exclusivamente a nossa nova programação e exclusivamente pelo 98.3, né? Nós deixaremos de funcionar na M1410. Então, no rádio, prepara essa mudança, tá certo? Prepara essa mudança e sintoniza a partir de segunda, 7 da manhã, 98.3. Você já tem outras formas de também conhecer a nossa programação e ouvir a Rádio Santa Cruz. O principal delas é o aplicativo. Baixa o Santa Cruz 98 FM. Vai aí na sua lojinha de baixar, seja na Play Store, na Apple Store ou na qualquer outra loja que seja do seu smartphone. É nessas duas, né? É Play Store e Apple Store. Procura lá Santa Cruz 98 FM. O aplicativo é a nova logo da Rádio Santa Cruz, tem Rádio Santa Cruz FM 98.3 e umas ondinhas coloridas, né, em cima e embaixo. Você acha? E nesse aplicativo ele é muito mais completo, você consegue ouvir. Essa música aqui, ó. Tá ouvindo? Essa é 98 FM. Essa é 98.3 FM Rádio Santa Cruz. Já está no ar com o seu aplicativo nessa programação do rádio. E aqui o aplicativo é muito, muito completo. Inclusive no aplicativo você já tem acesso ao novo WhatsApp da rádio, né? Bom lembrar que a partir de segunda estaremos com um novo WhatsApp. Anota aí, 98 191 0098. Já decorei, porque começa e termina com 98, aí facilita. 98 191 0098. Você já adiciona esse novo WhatsApp da Rádio Santa Cruz. No aplicativo você tem logo na frente, tem contato e peça sua música. Você clicou em um desses botões, vai para o novo aplicativo da Rádio Santa Cruz e aí você já pode salvar o novo WhatsApp, perdão. E aí você já pode salvar. 98 191 0098, você salva e interage com nossa programação a partir de segunda-feira. E no aplicativo você já tem aqui, inclusive, por exemplo, a nova programação da Rádio Santa Cruz FM, né? Já está lá disponível de todos os dias, de domingo a domingo você já tem a programação, né? É uma programação totalmente nova, né? Atualizada, diferente, moderna, que atende aos anseios comerciais e dos nossos ouvintes, né? Você vai ter a nova programação de segunda a sexta. Você vai começar a ouvir a Rádio Santa Cruz às 5 da manhã com o Edmilson Silva. Continua no horário, mas com um novo Café com o Ouvinte, né? O Edmilson vai apresentar um programa mais moderno, né? Que vai tocar vários estilos musicais e vai continuar, claro, com aquela prestação de serviço importante. Mas fica ligado nas novidades do Café com o Ouvinte com Edmilson Silva. Já estreia segunda-feira, viu? A partir das 5 horas da manhã. Às 7h15 tem o Primeira Hora. É o único programa na semana que se mantém no seu horário, né? Que se mantém existente, porque é um jornal moderno, que tem aí pouco mais de 2 anos. E é a vitrine da informação aqui da Rádio Santa Cruz AM. Comigo, Albinize René e Alex Santos, a partir das 7h15 da manhã. 8h30 da manhã também se mantém o Semeando a Esperança, com o Padre Vicente Fernandes. É um sucesso religioso, um programa extremamente importante, né? Na verdade não é só o Primeira Hora, mas é o Primeira Hora e o Semeando a Esperança que se mantém na grade de programação. Às 9h30 da manhã tem um novo Interação 98, programa que pela primeira vez em nossa história terá, assim, um programa de entretenimento, né? Pela primeira vez na história da Rádio Santa Cruz terá 2 locutores comandando. Alex Santos e João Fernandes vão comandar o Interação 98 de segunda a sexta às 9h30 da manhã e vai ser um programa de entretenimento, com participação da população, inclusive com quiz, com interação, mas por isso que o nome é Interação 98. Vai ter as participações minha e do Edmilson Silva dentro do programa. Edmilson, participação mais popular na rua, eu trazendo informações aí de vários setores, enfim. Estarei junto com os meninos nessa parte, mais o comando de Alex Santos e João Fernandes. 1h da tarde tem um Top 98 com Albinize Rini, que volta a apresentar um programa de entretenimento, né, Albinize? E com só sucessos, de 1 às 2 da tarde. Programa de 1 hora só com músicas atualizadas. Às 2 da tarde chega o Carlos Maciel com Tarde 98, e aí vai ser a tarde... Perdão. Vai ser a tarde toda com Carlos Maciel, das 2 da tarde até as 6 da noite, e o Tarde 98. Às 6 horas da noite, nesse horário que é o Conexão, quem assume o horário é o Paulo Barbosa para comandar o Noite 98. E o Paulo fica das 6 às 9 da noite, também com músicas variadas, sua participação, interação, enfim. 6 às 9 da noite. 9 da noite é a Voz do Brasil, né, que sai das 7 e vai para as 9 da noite, encerrando a nossa programação às 10 horas, tá certo? No sábado, o único programa que se mantém é o Feira Livre, né, com Albinize Reni, um sucesso de décadas, com novidades, claro, mas a mesma pegada, né, de manter informações sobre a Feira Livre de Santa Cruz. 10 da manhã tem a transmissão da Missa do Agricultor direto da Matriz de Santa Rita de Cássia. Eu volto à programação da Rádio Santa Cruz às 11 da manhã do sábado com Trairi em Pauta, um novo programa de entrevistas da Rádio Santa Cruz FM, com diversas entrevistas interessantes. Nós estamos preparando material especial. Você fica ligadinho, que vai ser bem interessante, né? O Trairia em Pauta. Ao meio-dia terá o Bregão 98 com o Edmilson Silva, e vai ser um bregão mesmo, viu? De meio-dia até as 4 horas da tarde, o Edmilson vai estar no ar aqui com muita, muita música de brega. E às 4 da tarde tem um Sabadão 98, aí é só musical, pra você reunir a família, os amigos e curtir muita música, né? Muita música mesmo, com um som de qualidade da 98FM. E com seleção de música bem especial. O domingo vai ter, logo cedo, um pequeno musical. Às 6h25, A Voz do Evangelho, programa do Pastor Soares, da Igreja Batista. 7 da manhã vai ter a transmissão da Missa Direto da Matriz. E aí vai ter, das 8 da manhã às 6 horas da noite, são 10 horas do Domingão 98. Das 8 da manhã ao meio-dia, o Paulo Barbosa comanda a programação. E do meio-dia às 6, vai ter sempre um locutor. A gente vai ter um revezamento de locutores para apresentar o Domingão 98. E aí, com sucessos de ontem, de hoje e de sempre, muita música boa, enfim, muita coisa para acontecer no Domingão 98. Às 6 horas chega o Retro 98. E aí são músicas mais aqueles clássicos. Encerrando a programação até às 10 horas, aí numa participação também só musical. Então essa é a nossa programação bem especial, não é, da Santa Cruz 98.3 FM. Fica ligado que na próxima segunda-feira entra no ar a nossa emissora, tá certo? Contamos com você próxima segunda a partir das 7 da manhã. Vamos juntos acompanhar a Rádio Santa Cruz, né, na frequência 98.3, tá certo? Vai ser tudo, tá sendo realmente tudo preparado com muito carinho, e contamos com a sua audiência. Vamos à participação do João Fernandes. Hoje o João entrevistou o mestre Camilo Henrique, já são 6h34, lembrando, daqui a pouquinho tem um programa Prefeito e o Povo, prefeito Luciano Cunha, prestando contas de sua administração em Lajes Pintadas, né? Hoje tem a Cantata Natalina, evento promovido pela Prefeitura de Santa Cruz com músicas natalinas, né, marcantes para toda a população. Um evento que é muito aguardado dentro dessa programação da Prefeitura de Santa Cruz, dos 146 anos de emancipação política. E o João Fernandes vai trazer mais informações, ele que entrevistou o maestro Camilo Henrique sobre a Cantata Natalina. Vamos acompanhar, né, detalhes desse evento que acontece daqui a pouco. Todo mundo pode participar a partir das 7h30 da noite, lá em frente ao Complexo Cultural Santá. Na fachada aqui do Complexo Cultural Santá, onde acontece hoje à noite a Cantata Natalina. Quem está à frente desta apresentação, deste evento, é o maestro Camilo Dantas, que está junto com os artistas, né, os cantores, músicos, realizando esse trabalho aqui, e se prepara para essa apresentação logo mais à noite. Essa programação, ela integra, né, as comemorações aí alusivas aos 146 anos de emancipação política de Santa Cruz. Maestro Camilo, bom dia. Obrigado por ter aceito o convite de estar conosco hoje falando sobre esse evento. Bom dia, João. Bom dia, Albenise. Bom dia, Edson, Alex. Bom dia a todos os ouvintes de Santa Cruz. Como sempre, né, é um prazer poder estar aqui no programa falando sobre música. E hoje, especial, um grande evento que a Prefeitura Municipal de Santa Cruz está promovendo para a comunidade. Faz parte da programação de emancipação e de Natal. E eu acho que hoje é um dos eventos mais esperados dentro dessa programação. O que é uma cantata natalina? É, uma cantata natalina é um musical, né, uma espécie, é um show musical, onde iremos apresentar canções natalinas e canções que trazem mensagem de amor, de paz, de esperança, músicas populares, né, que as pessoas já têm conhecimento, e montada no formato de uma banda que se apresenta utilizando todo o espaço, todo o cenário que está sendo montado aqui. É uma espécie de alto, mas só musical, só música. E como é que estão os ensaios, Camilo? Há um bom tempo vocês estão ensaiando. E quantos artistas, né, cantores, entre cantores e músicos, estão participando dessa apresentação? Bom, nesse projeto nós temos 12 músicos envolvidos. 6 músicos e 6 cantores. Né? E nós já estamos ensaiando há cerca de um mês. Ontem tivemos o nosso último ensaio, né, para fechar e alinhar os últimos detalhes. E também estivemos ontem aqui na frente do Santar, já na preparação de toda a estrutura, porque um evento como esse, que utiliza não só... Eita, vai... Só um pequena pausa aqui para a gente se... Alguns ensaios foi apenas com a banda. E aí a gente também teve alguns ensaios só com os cantores e depois a gente conseguiu unir tudo. Né? Dentro do nosso repertório, a gente está buscando trazer, além de clássicos da música natalina, a gente está trazendo também músicas populares que trazem mensagens de paz. Algumas... Santos, Milton Nascimento, e outras que não são muito conhecidas, mas são músicas que trazem mensagens bonitas, mensagens que têm a ver com esse nosso período natalino. Camilo, e aí falando da estrutura, né? Aqui essa daqui já deu um susto da gente, mas falando da estrutura que está sendo montada aqui, pela primeira vez vocês montaram essa estrutura. Eu lembro que tinha um palco a edição passada, mas não era dessa dimensão aqui, né? Tem as treliças aqui com o tecido vermelho. A ideia aqui principal é utilizar essa fachada, né, para as apresentações, mas vai ter apresentação também aqui, a banda fica aqui, não é isso? Isso. No primeiro ano a gente colocou um palco, a banda não fazia, de certa forma, parte do cenário. Né? Nessa estrutura que a gente está montando hoje, a gente integrou a banda e os cantores com esse palco ao cenário. Né? Nessa apresentação, uma apresentação dinâmica, onde a banda vai estar articulada aqui no palco, dividida aqui no palco, esses palcos laterais, e os cantores irão cantar de forma dinâmica, ora lá em cima, ora nessa janela, ora no palco, ora cantando sozinho, ora cantando todo mundo junto. Então é uma apresentação dinâmica. Esse formato, utilizando essa estrutura, permite que a gente faça uma apresentação dinâmica dessa maneira. Agora, já que a gente falou aqui do espaço dos artistas que irão se apresentar, o espaço para o público assistir essa apresentação, né? Como é que foi pensado? Nós estaremos montando uma arena com 200 cadeiras aqui na frente, né? Nós iremos isolar essa rua aqui, e aqui nós teremos 200 cadeiras em formato de arena, utilizando essa dinâmica que a gente está vendo aqui para o público. Então, aqui ao lado do Banco do Brasil, esse acesso aqui... O pessoal vai estar bloqueado aqui, não vai passar ninguém nesse acesso aqui ao lado do Banco do Brasil. Né? Exatamente. E aí, levar uma informação de utilidade pública, né? A partir das 15 horas, essa rua aqui vai estar interditada em virtude dessa organização, desse espaço. Camilo, todos eles artistas aqui da cidade? Isso, todos os artistas, todos os músicos e cantores aqui da cidade. Eu não vou dizer o nome para ficar na expectativa que as pessoas venham, mas com certeza as pessoas que a gente escolheu são pessoas que eu posso dizer, se empenharam, se dedicaram e vão fazer uma grande apresentação. Alguns artistas já conhecidos, outros que não tão conhecidos, que a gente está dando a oportunidade de poder participar de um evento como esse. Quantas músicas, em média, a turma está preparada para se apresentar? Hoje o nosso repertório tem 16 canções. É um show em torno de uma hora e 15 de duração. Muito bem, então a gente quer agradecer aqui ao Maestro Camilo Dantas, deixá-lo à vontade aqui, será uma noite muito especial, tenho certeza. Essa é a segunda edição da Cantata Natalina, tivemos o ano passado, também fez parte da programação de emancipação política, e esse ano todo mundo aproveitou ali para justamente dar um up, né, melhorar ainda mais essa apresentação aqui que acontece logo mais às 7 da noite. Muito obrigado, Camilo. Obrigado, João, obrigado a todos que estão nos assistindo. E logo mais à noite a gente convida a todos para aqui, ao lado da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, vir conosco prestigiar esse evento que estamos, que preparamos com todo carinho, que a Prefeitura deu total apoio, 100% de apoio. Então a gente conta com vocês hoje à noite, às 7h30 aqui, para vivermos momentos de muitas emoções. Se eu disser que você fez história hoje. E foi, João? Hoje você está sendo o último... Não pela estrutura, não pela quase queda aqui da estrutura, mas hoje né? Você é o último entrevistado do Primeira Hora na frequência de AM. Ah, então entraremos para a história, eu e você. Vamos tratar de convidá-lo para ser um dos... tem que ser a primeira entrevista da FM. É verdade. Obrigado, Maestro Camilo Dantas, aqui gentilmente cedendo essa entrevista para a gente. Logo mais à noite a gente se encontra aqui. Vai ser um momento... Muito bem, tá aí palavras do Maestro Camilo, né, com todas essas informações importantes aqui para o amigo ouvinte da 1410 e, né, atualizando essas informações e pessoal, fica, a gente reforça esse convite, né, para que todo mundo possa participar. Né, da cantata natalina, daqui a pouquinho, 7:30 PM, né, aqui em frente, né, na fachada do Santar, vai ser um grande evento, não tenho dúvidas que será um grande evento, muito especial, reunindo artistas da cidade e, sem dúvidas, vai ser um momento aí de celebração natalina com músicas dos nossos artistas, né? Vai ser... O ano passado a cantata fez parte da Quinta Cultural, que foi um evento lá no Santar, com diversas apresentações culturais, esse ano já aconteceu. Dentre elas estava a cantata. O sucesso foi tão grande porque foi tão bonita a apresentação, né, daqueles cantores lá na fachada do Santar, né, cantando em coral. Foi tão bacana o sucesso que este ano a cantata volta com um evento único e com essa média aí de apresentação, em torno de 1h15, 1h30 de apresentação. Da cantata natalina, né? Então, sem dúvidas, as expectativas são grandes, né? Toda uma arena montada lá em frente ao Complexo Cultural Santar. Vai valer a pena todos acompanharem, não é, esse grande evento aqui na programação dos 146 anos de emancipação política da prefeitura. Sinal de semana bem cheio, né? Porque hoje tem a cantata natalina e amanhã são diversos eventos que a prefeitura vai realizar. Pela manhã, a partir das 8 horas da manhã, vai acontecer o Dezembro Vermelho, que é uma ação, na verdade é uma ação do Dezembro Vermelho. É o Dezembro Vermelho, que é uma campanha de saúde que visa o combate à AIDS e às outras infecções sexualmente transmissíveis. Esse evento acontece lá na praça, na verdade essa ação em saúde acontece na praça, a partir das 8 horas da manhã. Vai ter teste rápido para detecção do HIV. Vai ter também distribuição de kits educativos, né, com preservativo. Estudo das 8 ao meio-dia, né, de 8 da manhã ao meio-dia lá na praça. Às 3 horas da tarde, no Iberezão, vai acontecer a final do Campeonato Municipal Ruralzão. Né, esse campeonato municipal, que a sua primeira fase foi toda na zona rural, foi um sucesso total, né, desde setembro ele acontece. E a sua final acontece amanhã às 3 horas da tarde, envolvendo São Joaquim e Esporte Clube 103. A entrada é aberta, é franca, não paga nada. Todo mundo pode ir ao estádio de Berezão e prestigiar os nossos atletas. E vai vir uma final bem bacana, não tenham dúvidas. Vai ser bem interessante, dois times bons de bola, né? E vai ter aí essa grande partida amanhã a partir das 3 horas da tarde, final do Ruralzão. À noite vai acontecer a Parada Natalina, evento em que a Prefeitura de Santa Cruz vai transformar a Praça Coronel Ezequiel Mergelino num grande parque de diversões para as crianças, né? Vai ter uma parte só com brinquedos infláveis, pula-pula e outros brinquedos infantis. Em outro setor da praça vai ter a estação para embarque e desembarque do trenzinho de Papai Noel, onde as crianças vão poder, né, andar no trenzinho. No coreto vai estar o Papai Noel tirando fotos, né, com a criançada. Vai ter um palco montado também, onde estão os palcos, sendo montados os palcos de eventos ali perto do busto de Coronel Ezequiel, com shows infantis, né, presença de personagens infantis, enfim, além de distribuição de algodão doce e pipoca. Então tudo isso vai acontecer amanhã, a partir das 6 horas da noite, na Praça Coronel Ezequiel Mergelino, né, no centro de Santa Cruz, na Parada Natalina, um dos principais eventos. O ano passado foi um grande sucesso de público no estádio Iberezão, né, uma grande participação popular. E este ano a promessa de ser ainda melhor, porque é mais central, né? O ano passado foi lá no Iberezão, esse ano é na praça, no coração ali da cidade, né, na Praça Coronel Ezequiel. E um evento gratuito, aberto realmente para as famílias, né, para as crianças terem um momento de lazer bem especial, né, a promessa, sem dúvidas, de uma intensa participação popular nesta parada natalina. Então vai ser um final de semana muito importante, né, onde as crianças vão, onde a população vai poder participar dessas intensas atividades promovidas pela Prefeitura de Santa Cruz, né, dentro da sua programação de emancipação política nesses 146 anos, além dessa programação natalina sempre especial promovida pela Prefeitura de Santa Cruz. São 6h48, estamos encerrando esta edição do Conexão Trairi, agradecendo a você o carinho, a audiência e a sintonia, convidando você para continuar com a gente. Na sequência você fica com o programa do prefeito Luciano Cunha, prestando contas de sua administração, programa O Prefeito e o Povo. Bom demais, gente, ter passado esses 9 anos com você aqui no Conexão. Vem aí uma nova programação especial da Rádio Santa Cruz AM, na Rádio Santa Cruz FM, perdão, nesse nosso processo de mudança, de imigração que você acompanha aqui na 1410. Próxima segunda, 7 da manhã, escuta 98.3 FM, Rádio Santa Cruz, com programação bem especial para você que acompanha 1410 hoje e vai acompanhar 98.3 a partir de segunda. Valeu, gente, grande abraço, até lá. Santa Cruz AM apresentou Conexão Trairi. Atenção, a próxima atração é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o programa O Prefeito e o Povo. É o prefeito Luciano Cunha prestando contas de suas ações à frente do município de Lages Pintadas. Olá, gente, boa noite! Eu sou Alex Santos e tá no ar o programa O Prefeito e o Povo da Prefeitura Municipal de Lages Pintadas, do prefeito Luciano Cunha, prestando contas de suas ações no rádio, através aqui da Rádio Santa Cruz AM, nesta sexta-feira especial. Hoje é o último programa da Prefeitura de Lages Pintadas na Rádio Santa Cruz AM. Semana que vem já estaremos utilizando as ondas sonoras da Santa Cruz FM 98.3. Você, ouvinte Lages Pintadense, do programa aqui do prefeito Luciano, preste bem atenção, fique atento. Semana que vem você vai sintonizar 98.3 na faixa de FM para acompanhar pela Santa Cruz FM o programa O Prefeito e o Povo. Prefeito Luciano daqui a pouco participa, mas hoje nós teremos uma participação especial, o Patrício Pascoal, que é engenheiro civil. Ele está participando da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, que é um importante documento que vai trazer inúmeros benefícios para o município, e o Patrício vai explicar para a gente mais sobre o objetivo desse plano. Eu queria já começar, viu, Patrício, desejando aqui uma boa noite, bem-vindo. E perguntando, em linhas gerais, o que é o Plano Municipal de Saneamento Básico? Boa noite, caro Alex Santos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz, em especial os ouvintes do município de Lages Pintadas. Como você já disse, meu nome é Patrício Pascoal, sou engenheiro civil. A gente está começando a elaborar o Plano de Saneamento Básico de Lages Pintadas, Então, o que é que consiste esse plano? É um documento, certo? De todo um levantamento na cidade. A gente vai para o município e é feito todo um levantamento de como está o saneamento básico e como poderá ficar e as obras de melhorias, certo? Para o futuro. É um plano, um documento com vários produtos, com várias etapas, certo? Com a participação social da população. A população vai participar, vai ser ouvida, vai ter conferências, entendeu? Então, o abastecimento, saneamento básico, ele engloba quatro vertentes, quatro eixos, que é abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, que é o lixo da cidade, certo? E drenagem das águas pluviais, que é a drenagem das águas das chuvas. Então, a gente vai trabalhar durante alguns meses no município para fazer um levantamento, um diagnóstico técnico geral e depois um prognóstico para ver as coisas que podem ser melhoradas e colocar tudo nesse plano de saneamento. Patrício, então, qual é o objetivo? Para que serve um plano municipal? O plano de saneamento básico municipal do município, ele serve como um documento que dá um norte para que o município ele se habilite a receber recurso federal, certo? Um município que tem um plano de saneamento com todas as etapas concluídas, com o diagnóstico técnico da situação atual, o prognóstico, as metas, as ações, as prioridades que devem ser feitas para a melhoria do saneamento básico do município, ele se habilita e entra na frente de muitos municípios que não têm para receber recursos federais. É muito importante isso aí, entendeu? Alguns ministérios só enviam recursos quando a cidade, o município, tem plano de saneamento básico. É uma condição para que o município receba esses recursos. Então é muito importante para toda a população e para o município que a cidade tenha esse plano em mãos, entendeu? Então é isso que a gente vai trabalhar lá. O prefeito Luciano me contratou, viu a necessidade, sensível à causa, que é muito importante. Cada 10 reais investidos em saneamento básico são 4 economizados na saúde do município, entendeu? Isso aí são dados da Organização Mundial de Saúde. Então, desafoga o sistema de saúde. O dinheiro, esses 4 reais, em vez de ser gastos com algumas coisas que não vão precisar mais, porque o saneamento básico não vai permitir mais que tenha doenças ligadas ao saneamento básico, vai ser investido em outras doenças, em outros atendimentos à população. Então, isso é de extrema importância para o município, inclusive o bem-estar, a qualidade de vida, entendeu? Para a população de cada cidade. Ele pronto, qual o benefício que esse plano trará para o município de Lages Pintadas? Com esse plano pronto, Alex, o prefeito Luciano vai botar ele embaixo dos braços e vai para Brasília pleitear recursos federais, entendeu? O município que tem esse plano, ele chega com credibilidade, porque ele diz, ó, tá aqui, eu tenho um plano, eu tenho toda uma situação como está, como eu quero que fique, como a gente tem metas, planejamentos, onde melhorar, o que a população precisa, o que a população diz que quer que melhore, a prioridade dela, porque ela vai ser escutada, entendeu? Então isso é muito importante para receber recursos. O município vai receber recursos que não, esse tipo de obra é um valor considerável, alto, o município não tem condições de fazer com recursos próprios, então tem que ter verba federal, e aí esse valor vindo, conseguindo, vai gerar emprego para a cidade, vai gerar renda, vai movimentar a economia do município, e sem falar na saúde e no bem-estar da população, e preservação do meio ambiente, né, que isso é uma coisa que todo mundo está batendo nessa tecla no mundo inteiro. Então o prefeito, até agradeço ele pela sensibilidade de um gestor do município, o prefeito Luciano, de ter essa intenção de tratar o meio ambiente, que não são todos que têm esse feeling dessa decisão, entendeu? Então a gente conversou, mostrei ele a importância, ele se sensibilizou e vai ser muito importante para o município. Melhorar o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, isso tudo tem um custo elevado, então é a hora de ir para Brasília, depois do plano pronto, para receber recursos. A coleta de lixo do município também importante, o lixão, o problema do lixão que temos que tratar, que todo município tem que resolver, esse lixão não pode ficar do jeito que é, entendeu? Então, isso é uma das prioridades da gestão, e depois desse plano vai receber recursos federais, pode receber, possivelmente vai receber. Fiquei muito feliz em saber que o município já tem um carro compactador de lixo, né? Isso é muito importante. Eu já andei por alguns outros municípios e não consigo ver, até maiores, e ainda é aquelas caçambas com lixo caindo em cima, um carro compactador muito bacana, ele compacta o lixo, já chegam os fardos. Isso aí é até um futuro próximo para a gente tratar o lixão, vai ser mais fácil, porque não fica tão espalhado. Se tiver um transbordo para levar para um aterro sanitário, também é mais fácil. Então isso já é um ponto positivo. Então vamos trabalhar nesse plano para que possa vir mais benefício para o município. Bom, então, Patrício, dito isso, eu queria que você falasse para o nosso ouvinte em que fase de elaboração Lages Pintadas está, de elaboração do seu plano municipal de saneamento básico. Então, Alex, estamos começando, dando início às primeiras etapas, indo no município, visitando, fazendo as primeiras mobilizações sociais, divulgação, entendeu, no município, contatos com o pessoal da área da saúde, da área da educação, para que seja divulgado no município de Lages Pintadas todo esse plano de saneamento, entendeu? A população vai participar, vai chegar um momento que ela vai participar, estamos divulgando, vai ter conferências, a população fique alerta nos sites da prefeitura, aqui na rádio, nas redes sociais da prefeitura, que vai ser passado informações, onde ela pode participar, conferências, oficinas, entendeu? Formulários de para ela poder responder sobre suas situação do saneamento básico na sua comunidade, no seu bairro. Isso tudo vai ser passado posteriormente, nas próximas etapas, talvez o próximo ano. Estamos começando a mobilizar a sociedade, fazer o plano de mobilização, primeiro agora nos meses de dezembro e janeiro, e posteriormente em fevereiro já vamos começar a parte técnica, já de colher dados da cidade, da zona rural, para que seja a população venha a participar. Posteriormente, quando a gente estiver com esses dados, a gente vai ter uma oficina e vai ser confrontado com a população. Ela vai dizer se realmente é aquilo, o que é que ela quer que melhore, aonde quer que ela, qual é a prioridade que ela quer que melhore o saneamento básico, o abastecimento, a coleta de lixo, entendeu? O esgotamento sanitário, a drenagem das ruas. Então, é isso que vai ser feito. Esse foi um projeto do prefeito Luciano, que me convidou, através de conversas que a gente teve. Eu mostrei a necessidade, ele foi sensível à causa, muito importante. É um gestor preocupado com a questão do meio ambiente, que é uma coisa que é muito importante para o futuro das gerações. Então, Então eu agradeço ao prefeito Luciano e toda a equipe lá de secretários que está dando nosso apoio. Então a população fique atenta que vai chegar a etapa que ela vai ser consultada, ok? Muito obrigado a todos aí pela oportunidade na Rádio Santa Cruz. Um abraço. Muito obrigado, boa noite, Patrício Pascoal, engenheiro civil, que faz parte aí da equipe de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Falaremos mais sobre esse assunto ao longo dos nossos próximos programas. O prefeito Luciano Cunha agora participa lá dos idosos. Está acontecendo agora um evento com os idosos do município, lá no Muralhas. O clima é de festa, mês de dezembro, programação de emancipação política. E o prefeito Luciano participa com a gente, direto do Muralhas. Alô, prefeito, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite, ouvinte da Rádio Santa Cruz. Alex, hoje a gente está fazendo um programa daqui do Muralhas, onde está o encontro dos idosos de Lajes Pintadas de São Tomé. Eu queria dedicar esse programa de hoje, fosse especial ao grupo de idosos. Queria parabenizar aqui a secretária Cidinha, Lúcia Carla, de São Tomé, o prefeito Babá, vice Gasta, aqui presente minha vice-prefeita Claudejane, vereador Deca já passando aqui, presidente da Câmara Valdinei, Franco, Ojaú, Elma Alves, Bruno Franco. Que dizer, Alex, da importância hoje desse evento aqui no município, já comemoração do final de ano, já se confraternizando os idosos. Eu queria aqui parabenizar a todos pelo carinho, agradecer a Segundo aqui por disponibilizar o espaço. O pessoal de São Tomé aqui muito feliz, um espaço bastante proveitoso, bastante com ar, as pessoas aqui sem nem querer sair, diz que vai até 8 horas da manhã. Eu queria ver que para dar um alô assim bem especial a todas as pessoas que estão aqui. E dizer que Deus ilumine, que o Natal seja de paz, de saúde, que esse ano novo venha com prosperidade, com as mudanças que tenha, seja para melhor, e que o município de Lajes Pintadas sempre esteja à disposição para ajudar a população. E essa semana, Alex, foi uma semana bastante intensa para o nosso município, teve caravana da cidadania nas comunidades rurais do nosso município, isso eu fiquei feliz. Buqueirão, bastante pessoas lá atendidas, Bom Destino e Saco de Dentro. Teve a reinauguração da escola, na escola Presidente Costa e Silva, ficou linda, maravilhosa, entregue à comunidade de Bom Destino. Hoje teve a confraternização da saúde, hoje foi dia de festa, hoje à noite estamos às festas dos concluintes, da Escola Vigília Furtado. Então, essa semana é a semana que precisa. A semana que foi de festa, foi de comemorações, foi de confraternização, foi de alegria. Estive em Natal com a vice-prefeita Claudejane, com o vereador Bruno Franco, lá na SEMAR, onde foi dada a nossa ciência, que vem em breve, vem benefício para o município. Então assim, Alex, eu queria fazer esse programa hoje, esse programa daqui, do Muralhas. Eu não quis sair porque, para não deixar os nossos idosos aqui de Lajes Pintadas, a participação dele bastante proveitosa e grande a participação. Isso eu fico feliz porque mostra que a administração, Luciano, Claudejane, quem faz parte dessa administração 2021-2024, está no caminho certo, no trabalho, em prol da nossa população. E em breve, Alex, eu vou estar dando mais notícias para o nosso município, porque esse programa da Rádio Santa Cruz é um programa que tem uma audiência para nós, que influencia a nossa população de nos escutar. Em todos os cantos que eu chego, da zona rural, da zona urbana, é ouvindo o nosso programa. Então, assim, hoje é um dia de comemoração, de confraternização. Parabenizar nossas secretarias, todas as envolvidas, de todas as envolvidas, nessa belíssima festa do grupo de idosos Estevão Gabriel de Lima e todas as pessoas que fazem ali a assistência social do nosso município. A nossa secretária, Cidinha, coordenadora do CRAS, coordenadora do Criança Feliz, coordenadora do Auxílio Brasil, coordenadora, o pessoal do do Conselho Tutelar. Então a gente fica com a palavra hoje, a gratidão a todos nós, e dizer que o programa de hoje é dessa forma, é daqui do Muralhas. Eu queria lhe agradecer muito a você, Alex. Deixa eu fazer esse resumo para a Rádio Santa Cruz e dizer assim, que nós que estamos à frente desse município, que nós que estamos buscando dias melhores para a nossa população, desde já, eu queria dizer aos laspitadenses, eu estou prefeito, que o Alejandro está vice-prefeito, nossos vereadores e nosso secretário, sempre pensando no bem comum, trabalhar para a nossa população. Isso é o dever e a obrigação que está à frente do município e hoje somos nós. Estamos hoje aqui felizes. Eu nunca vi tanta felicidade do grupo de idosos que esteve Gabriel de Lima junto com os idosos de São Tomé. Eu queria que você visse a festa, como está linda e como é comemorativa e comemorar junto com nossos idosos da terceira idade uma festa dessa. Eu vou dizer a você, Alex, vocês estão com mais pique que nós, jovens. Eu queria que você visse aqui o pique dos idosos. É bastante, é uma coisa linda. Então, deixo um abraço a todos os idosos do município de Laje, a toda a população, aos idosos que vieram de São Tomé e para todos nós. Vocês hoje não é de terceira idade. Vocês hoje são, faz parte de uma história do município de Laje. E hoje essa história está completando 64 anos nesse ano. Então, Laje Pintada, no caminho certo, com Deus no nosso coração. E muito obrigado a todos que estão escutando nesse momento. Valeu, prefeito Luciano Cunha, boa noite, obrigado pela sua participação e obrigado a você, amigo ouvinte. Encerramos aqui o nosso programa, lembrando mais uma vez que esse foi o último na frequência 1410 aqui na Rádio Santa Cruz AM. Semana que vem teremos mais uma edição do nosso programa, só que através da Santa Cruz FM. Você vai poder acompanhar a gente sintonizando 98.3. Forte abraço, até sexta-feira que vem. Acabamos de apresentar o programa O Prefeito e o Povo, da Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas. Você está na ZYJ 614, 1410 kHz. Rádio Santa Cruz AM. Santa Cruz, Rio Grande do Norte. E de serviços também. Rafael Bastos, que é secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, fez um balanço positivo do leilão. Ele disse que, no longo prazo, as áreas licitadas vão gerar uma arrecadação de impostos para o governo de cerca de 50 bilhões de reais. Bônus de assinatura, excedente óleo para a União, royalties, então todos os tributos associados seriam da ordem de 50 bilhões, caso as expectativas sejam atendidas, né? Então, daí a gente vê que quatro blocos podem ter um resultado aí muito significativo ao longo dos contratos, né? Os sete blocos que não receberam propostas no leilão de hoje continuam fazendo parte do sistema de oferta permanente da ANP e poderão ser arrematados em outras rodadas de licitações. Reportagem Maurício de Almeida. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso do medicamento dexametasona injetável para COVID-19. O novo medicamento é indicado para pacientes em estado grave ou situação crítica. A inclusão do novo tratamento foi baseada nas recomendações da Organização Mundial da Saúde e de autoridades reguladoras. Autoridades reguladoras estrangeiras, como a Agência Europeia de Medicamentos. A Anvisa alerta ainda que nenhum medicamento para a Covid-19 substitui as vacinas aprovadas. Então, aproveitar as festas de fim de ano celebrando com um vinho espumante produzido no Vale do São Francisco. Você vai ouvir daqui a pouco que essas bebidas receberam a indicação geográfica de denominação de origem, um selo atestando que possuem características únicas e de qualidade. E como isso também tem impacto para o desenvolvimento econômico da região. A produção brasileira de café deve encerrar o ciclo de 2022 com quase 51 milhões de sacas. A alta é de 6,7% em relação à safra anterior, que foi de bienalidade negativa. Se comparada à temporada de 2020, quando o ciclo foi de bienalidade positiva, o volume registra queda de 19%, justificada pelas adversidades climáticas, como déficit hídrico e geadas durante o ciclo da cultura no país. A área destinada destinada à cafeicultura em 2022 foi de 2 milhões e 200 mil hectares. De acordo com o levantamento da Conab, a produção também confirmou aumento nas duas espécies em produção no país. O volume do tipo arábica é de mais de 32 milhões de sacas, um acréscimo de 4,1% em comparação à safra anterior, enquanto a produção do conilon é de mais de 18 milhões de sacas de café beneficiado, 11,7% a mais em relação à temporada passada. O boletim aponta ainda que as condições meteorológicas registradas entre maio e setembro de 2021 foram determinantes para o impacto na retomada do ciclo de alta bienalidade nesta safra. Saber como lidar com o dinheiro desde cedo. É o objetivo do Aprender Valor, do Banco Central. O programa leva noções de educação financeira para alunos de escolas públicas de todos os estados e do Distrito Federal. Em uma escola pública de Taguatinga, a 20 quilômetros de Brasília, a turminha do